En este momento entramos en Contacto Brasil por la KWMR Point Reyes Station. Hola, queridos oyentes del programa Contacto Brasil, que se transmite a través de la KWMR Point Reyes Station. Walter Álvarez en la asistencia de producción y quien les habla, Oscar García da Rosa, en la producción y conducción de este programa. Comenzamos nuestro contacto con Brasil de hoy con Chico Buarque cantando su composición Samba y Amor, que lanzó en el año 1970 en su cuarto álbum titulado Chico Buarque de Holanda, volumen 4. El 2 de diciembre se celebra en Brasil el Día del Samba. Brasil es conocido internacionalmente por el samba, un estilo musical y de danza típico de este país. El carnaval es una festividad donde el samba se popularizó y se tornó el ritmo oficial de esta fiesta, principalmente con los desfiles de las escuelas de samba. En 2005, el samba de roda que surgió en Bahía se convirtió en obra prima del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Esta manifestación brasileña fue el primer género musical del país a recibir este título. El Día del Samba no es una fecha conmemorativa oficial y fue aprobado como ley estatal del estado de Guanabara, actual municipio de Río de Janeiro, en 1964. En Bahía también había un proyecto de ley en 1963 que pretendía instituir el Día del Samba. Este proyecto declaraba que las conmemoraciones de esta fecha en ese año homenajearían a Ary Barroso, compositor brasileño, autor de Acuarela do Brasil, entre otras obras primas de la música popular brasileña. Es posible que por ese motivo se haya pasado a divulgar la idea de que la fecha sería un homenaje al sambista. En Río de Janeiro, después de 3 años sin circular, el conocido Tren do Samba volvió este día 2 de diciembre con algunas restricciones debido a la pandemia. Siguiendo la tradición, el tren salió de la Estación Central do Brasil en Río de Janeiro a las 18 horas en dirección a la localidad de Osvaldo Cruz. Como tradicionalmente, hace 80 años el músico y compositor Paulo Portela lo hacía con sus compañeros de samba. 3 escenarios y 15 rodas de samba recibieron a los sambistas y aficionados de este género. Hoy dedicaremos el programa al samba y sus diferentes modalidades, que son unas cuantas, más de 40, entre ellas el samba enredo, samba de partido alto, el samba pagode, el samba carnavalesco, el samba de gafieira, etc. Y ya que recordamos un samba de Chico Buarque de los años 70, en 1971, hace exactamente 50 años atrás, nacía el singular álbum Construção, donde está el samba genial conocido y estudiado exhaustivamente, al cual le dedicaremos un especial de Contacto Brasil. De este mismo disco elegimos otro samba, cuya letra expresa un descontento del compositor por los años de represión que se vivía en esa época en Brasil, algo similar a lo que ocurría con los zambistas en los primeros años del surgimiento de esta expresión musical, que tuvo origen en Bahía inicialmente y después fue popularizado a inicios del siglo XX y reinventado en Río de Janeiro. El tema que oiremos se titula Cordão y lo canta Chico Buarque. As portas do coração, ninguém vai me sujeitar a trancar no peito a minha paixão. Eu não vou desesperar, eu não vou renunciar. Acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto eu puder sorrir. Ninguém vai me ver sofrer, ninguém vai me surpreender na noite da solidão. Pois quem tiver nada pra perder vai formar comigo imenso cordão. E então quero ver o vendaval, quero ver o carnaval sair. Ninguém vai me acorrentar enquanto eu puder cantar, enquanto

esta que brota lá no sol dos corações. Flor reluzente que enfeita os nossos quintais. Coisa da gente, broto e semente, que nasce inocente e não morre jamais. Mangueira que frutificou, salgueiro que tanta gente abrigou no sombrear da tamarineira, aquela sementeira que o samba espalhou. A rosa de ouro brotou na garoa, Portela nos deu candeia, que madeira boa. Se o tronco nogueira é nó na madeira, o Paulo é pinheiro que nunca envergou. São flores, perfumes e cores que exalam do samba e encantam a vida. São raras, realmente são raras, docemente clara, que nunca se apaga, guerreira da raça, não canso de ouvir. E ainda inspiram as rimas que hoje compus. E ainda inspiram as rimas que hoje compus. E ainda inspiram as rimas que hoje compus. Estamos en Contacto Brasil. Mangueira, nasceste de uma semente à beira de uma nascente. Você não pode morrer, Mangueira, aonde o sol faz a sombra, onde o poeta faz samba, pro mangueirense viver. Mangueira, Mangueira, nasceste de uma semente à beira de uma nascente. Você não pode morrer, não, não. Mangueira, aonde o sol faz a sombra, onde o poeta faz samba, pro mangueirense viver. Lá no morro de Mangueira tem subida e tem descida, queira Deus que lá não seja perdição da minha vida. A mangueira é muito grande, dá galho pra todo lado, e os frutos que ela dá todos são aproveitados. Ó, Mangueira, Mangueira, nasceste de uma semente à beira de uma nascente. Você não pode morrer, não, não. Mangueira, aonde o sol faz a sombra, onde o poeta faz samba, pro mangueirense viver. As estrelas do céu correm, eu também quero correr. Elas correm atrás da lua e eu atrás do bem querer. A mangueira é muito grande e dá sombra verde e rosa. Quanto mais ela envelhece, mais refúgio esplendorosa. Ó, Mangueira, Mangueira, nasceste de uma semente à beira de uma nascente. Você não pode morrer, não, não. Mangueira, aonde o sol faz a sombra, onde o poeta faz samba, pro mangueirense viver. Tem o fruto que chamamos samba. saboroso e faz um bem. Estamos en Contacto Brasil, escuchamos los siguientes temas. Cordão, interpretado y compuesto por Chico Buarque y está en su disco Construção del año 1971. Enseguida oímos O Século do Progresso, interpretado por Ana Costa y Martinho da Vila. El tema está en el disco Poeta da Cidade, Martinho canta Noel, del año 2012, dedicado enteramente a la obra de Noel Rosa. Esperanzas Perdidas, Delcio de Carvalho y Joana, cantando este bellísimo tema con letra hermosísima de Delcio de Carvalho y música de Adeilton Alves, y está en el disco Casa do Samba, volumen 3 del año 1999. Enseguida oímos Semente do Samba, interpretado por Ana Costa, y está en su disco Meu Carnaval del año 2005. El tema pertenece a Eduardo Medrado y a Kleber Rodríguez. Enseguida oímos Nasceste de uma Semente y Semente do Samba, interpretado genialmente por Ney Mato Grosso, Clementina de Jesus y en la guitarra Rafael Ravelo. El tema pertenece a Elio Cabral y a José Ramos y está en el disco No Tom da Mangueira del año 2008. Y finalmente un samba Impiedade, un samba interpretado por Carmen Costa y Monarco. El tema pertenece a Ary Barroso y está en el álbum Songbook Ary Barroso volumen 1. Hacemos una pequeña pausa, identificamos la emisora y ya regresamos en Contacto Brasil. Estamos nuevamente en Contacto Brasil por la KWMR Punk Reyes Station. Bota pa, oi, caruru, um bota, oi, tem um bu, ai, oi, oi. Se eu pedir você me dá, o seu coração, meu amor, ai, ai. No coração da baiana tem. Sim, mas depois, o que será que nós foi? Seu amor é tempo gastanador. Tirada, tirada, tirada, tudo já fiz. Fui até nunca enxerer. Pra ser feliz, meus trapinhos juntei com você. Sim, mas depois vai ser mais uma ilusão. E o amor que governa o tabuleiro da baiana tem. Bota pá, oi, caruru. Bumbota, oi, bumbu. Vai, oi, oi. Se eu pedir você me dá, me dá. No seu coração tá cheio, seu amor, ia, ia. E no coração da baiana também tem. Se do céu foi quem vê. E do céu foi quem não lê. Pra você. Escuchamos a esta dupla de cantantes de la llamada Era de Oro de la radio en Brasil, Carmen Miranda y Luis Barbosa, en una grabación de 1936 en un disco de 78 revoluciones por minuto y rematrizado recientemente. Este samba fue el primer éxito de Ary Barroso, que se tornó un clásico de la música brasileña y universal, versionado otras veces, entre ellas por los baianos Gal Costa y Caetano Veloso. El tema se titula No Tabuleiro da Baiana. Carmen Miranda grabó varias composiciones de Ary Barroso y las hizo conocer mundialmente a través de sus películas en Hollywood en los años 50. El propio Ary fue a Estados Unidos a colaborar con los estudios Disney y pudo ver cómo sus composiciones se popularizaron en el mundo entero a través de las películas como Los Tres Caballeros, donde se incluyó su samba Na Baixa do Sapateiro, conocida también como Bahía. En una grabación registrada en 1956, que se llamó Encontro con Ary, un bachipapo musical, el propio Ary presenta su composición Na Baixa do Sapateiro y después de una breve explicación toca un arreglo personalísimo de este tema. Num arranjo todo individual, vou executar Na Baixa do Sapateiro, produção que no estrangeiro atende pelo nome simples e expressivo de Bahia. Thank you.

moro numa casa de sapê, mas comparando com o doutor até que vivo bem. A minha cama é uma tarimba de madeira, o colchão é uma esteira, mas eu sou feliz. No fundo do quintal passa um rio, e toda tarde nele vou pescar com meu amor. E lá na mata a passarada anuncia, cantando com alegria o lindo pôr do sol. Os edifícios do sertão são arvoredos, as avenidas do sertão são lindos rios. A luz que brilha no sertão é a lua cheia, de lá não saio, no sertão eu sou feliz. Moro numa casa de sapê, mas comparando com o doutor até que vivo bem. A minha cama é uma tarimba de madeira, o colchão é uma esteira, mas eu sou feliz. No fundo do quintal passa um rio, e toda tarde nele vou pescar com meu amor. E lá na mata a passarada anuncia, cantando com alegria o lindo pôr do sol. Os edifícios do sertão são arvoredos, as avenidas do sertão são lindos rios. A luz que brilha no sertão é a lua cheia, de lá não saio, no sertão eu sou feliz. De lá não saio, no sertão eu sou feliz. De lá não saio, no sertão eu sou feliz. De lá não saio, no sertão eu sou feliz. De lá não saio, no sertão eu sou feliz. De lá não saio, no sertão eu sou feliz. Estamos em Contacto Brasil. Meu candeá encandeou, eu vim pro samba, vim sambar com meu amor. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá, encandeia. Encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Curió bebeu água, mas ainda tem coco, mel de engenho com cachaça e alegria. Coco, morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar, meu amor tá perguntando. O samba é pras moças, que o samba é de moça só. Se o samba é de moça, se o samba é de moça só. Se o samba é de moça, meu amor tá perguntando, como coisa que eu soubesse. De lá eu vinha, de lá estivesse. Meu amor na roda, valha-me Deus, fica no chameiro. Valha-me Deus, cada um brigada, valha-me Deus, é um desastre seu. Meu amor na roda, fica no chameiro, cada um brigada, é um desastre seu. Oh, de lá, oh, de lá, casa eu vim lá de cima sambar, e só vou me embora quando meu amor mandar. Encandeia, encandeia, encandeia, encandeia, meu candeá. Encandeia, candeia. E candeia, e candeia, meu candeeiro. Estamos en Contacto Brasil, hoy dedicado al samba, este género que tiene su día de conmemoración, de celebración en Brasil, que es el día 2 de diciembre. Los temas que oímos son Nautabuleiro da Baiana, cantado por Carmen Miranda y Luis Barbosa. Enseguida oímos Na Baixa do Sapateiro, también conocido como Bahía. El tema pertenece a Ari Barroso y está interpretado por el propio músico-compositor en un encuentro con Ari, un bachipapo musical grabado en el año 1956. Enseguida oímos a Simone cantando el samba O Amanhã. El tema está en el disco Delirios y Delicias del año 1991 de Simone. Enseguida oímos el trío Esperanza, este trío vocal que grabó este maravilloso disco a capela do Brasil, y el tema se titula Aquelium y pertenece a Djavan, que participa especialmente en esta grabación. Y hasta Dizzy Gillespie entró en el samba en este trabajo discográfico realizado con el trío Mocotó, titulado Dizzy Gillespie no Brasil con trío Mocotó. El tema se titula Samba. Enseguida oímos al rey del samba lanzo y también del samba rock, Bebeto, cantando su composición Minha Casa é uma Esteira. Y finalmente escuchamos a Roque Ferreira, compositor baiano de la región del Recóncavo Baiano, que es la región donde nació Caetano Veloso, también su hermana María Betania. Y el tema se titula Samba para as Moças. Es un samba yohoda que está grabado en su disco Tem Samba no Mar del año 2004. Y nos vamos en Contacto Brasil hasta el próximo martes, aquí a través de la KWMR Point Reyes Station en California. Salud y paz para todos. Yo.